você surgiu como uma fonte de inspiração. Eu não perdi também a chance de desabafar, pra que eu pudesse te oferecer essa canção, a minha forma mais bonita de me expressar. E te dedico lá do fundo do meu coração, como foi bom te encontrar. De acreditar no compromisso quando lhe pedi a sua mão. Você havia me dito que iria pensar, e depois disso não sabia qual a decisão. Fiquei perdido, pedindo pra você aceitar. Eu li nos livros emotivo, aprendi a lição. Não há motivo que é preciso me precipitar pra resolver os meus erros seus e as coisas que eu tolero. Sei de voltar pra conchego, parar de pensar no ego. Ainda sinto seu cheiro no cafezeiro aqui perto. Acende o candeeiro pra esquentar desafeto, jamei logo no beijo da mais linda Paraíba. Confesso, escrevi seu nome nas folhas do meu caderno. Eu ritmei sanfoneiro pra que ela ouça esse verso desse humilde roceiro que com os gestos modestos. Eu tô com pé de sem a minha vontade de não mais parar. Vou fazer você entender as caixas de som da sua sala pular. Vou correr, me encontrei, bater na sua porta com a rosa, minha chama luminosa. Derreto o gelo agora e faço uma história que com emoção transborda. A sede acaba embora, isso me revigora. A energia que incorpora o desejo da pele. Selaremos um beijo sem perfeição, paixão foram apenas erros. Eu queria esquecer as dores do passado. Fiz o possível pra ter você do meu lado. Coração está em pedaços de mais. O que aconteceu? Queria esquecer as dores do passado. Fiz o possível pra ter você do meu lado. Coração está em pedaços. A solidão segue meus passos. Momentos raros que ficam e passam na nossa vida. Vocabulário do amor não interessa qual língua. Tentei encontrar diversos rostos, minha felicidade. De todas as mentiras, você é minha única verdade. Busquei em outras relações uma forma de esquecê-la. Paixão tão forte que o tempo não conseguiu apagar. Em cada rosto que a olho eu só consigo a vê-la. Nem mesmo a distância foi capaz de separar. E quando te abraço entrego o sentimento inteiro, como um barco veleiro navegando em alto mar. Na caça do tesouro sigo tipo um forasteiro, mas nem prata nem ouro poderão me saciar. O meu desejo de arrancar de dentro do meu peito, como foi bom te encontrar. Esquecer as dores do passado. Fiz o possível pra ter você do meu lado. Coração está em pedaços demais. O que aconteceu? Queria esquecer as dores do passado. Fiz o possível pra ter você do meu lado. Coração está em pedaços. A solidão segue meus passos.